wrong type. Ona 395, boa tarde, adicione identificação autorizada a chegada MAD, desce ao 060. Afirmativo, a intenção é fazer mais um toque arremetido ou é pouso final? Pousa pairado 917, prossegue para o Graer. Ciente, pouso pairado e posteriormente Graer, Guardião 06, reparte na final da 17. Ciente. Escuta. Ah, escuta, obrigado. Bono 077, pronto cópia. Pronto cópia, 077. Bono 077, autorizado Salvador para Galeão, via Upper Zulu 10, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge. Transponder 5472, controle de frequência 120.8. Bono 077, confirme controle de frequência 120.8. Bono 077, cotejamento correto, reporte pronto para puxa cena. Bono 399, pronto cópia. 399, autorizado táxi, correção autorizado Salvador para São Paulo, via Upper Zulu 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita da Euleda, após bridge, em bridge intercepta Upper Zulu 16, transponder 5464, controle frequência 120.8. 9, bridge direita. Jogou no 399. Mike Tchalhão. Mike completa a aproximação, torre 1895. 1895, boa tarde. Boa. 14206, desça para 2010, que é legal, 04, não autorizada, final ILS. 1155, autorizado LE, decolar, pista 0, vento 080, correção 090 graus, 129. Torre, boa tarde, o Mike Tchalhão, para 3 milhas do STEA. Mike Tchalhão, prossiga a aproximação, reporte baixar travado. Chamarei baixar travado. 120315, barulho. Juliette, Tango Zulu, aguarde, mantenha a posição. Tango 3217, confirme seu ouvido. Também com 120, com 315 e Guarulhos. Tango 3217, confirme seu ouvido. Tango 3217, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pate 1, no Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 10014. Pate, Alfa, número 5, 14, 035, repasse no final do 7. Chamarei final no 7, Mike Tchalhão. Táxi autorizado, atente para o tráfego ATR da Trip, após reporte para ingresso no pátio principal. Sol. Para o tráfego da tripa, após chamar na parte do espaço. O Xané 6321 não mantém escuta, aguarde cópia. 1755, após passagem do Airbus 320 da TAM, autorizado ingresso no Pate 1, no Gate 09. Boa passagem do 320 da TAM, autorizado por 39, boa, 7. Só corrigindo, segue o 402 à sua esquerda da Baité, conforme a sequência do 9, boa, 755. Não entendi. Ok, vai seguir o Baité, 9. A Afirmo. O Direct Tango Zulu, ingresso autorizado, parte 1 até a Lima. Reporte Nesta para ingressar na Lima. Zulu. Aguarde pushback, acionamento. 190, pushback, acionamento no 8. Sente, é o número 2 para puxar, aguarde instruções, gol no 077. Aguarde no 077. Mantém quanto 399 autorizado, puxa essa na reporte, pronto para ataque. O 077 após passagem do Boeing 737 e do Charlie 402, autorizado inicial, puxa essa na posição 08. Passarizo 2231 no autorizado Salvador para Serra Novembro e Bravo Romeu via Whisky 42, nível 200, decola pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, transponder 5473, controle de frequência 120 decimal 8. Afirmativo, então está autorizado Barreiras no 200 pela Whisky 42. Decolada 10, curva esquerda, perfil da Momo, transição VATAP, 5473 transponder, 1208, controle de saída, passarela 2231. Passarela 2231, cotejamento correto, reporte pronto para puxa sana. Seu assim faremos. Juliette, estamos na presente posição, chame torre, frequência 118, decimal 95. São Juliette Zulu, Lima, Kilo, correção Lima, Mike, reporte para o cruzamento da pista no 7, no Quebec. Desça para 2 no pé, sem legal no 0 no 4. Está passando mais de Braviana, cliente da X-Ray, para ir no divertido. Mike Bravo Yankee, adicione identificação, vou direto para o editado, confirme o nível que mantém. Está mantendo 1970. Mike Bravo Yankee, ciente, desça para 3 no pé, sem legal em Salvador, no 0 no 4. 014, descendo para 3000 com a proa de estável mais pra dentro. Canal 6314, informa que é o número 2 no setor para puxar e acionar. Aguarde, mantém a posição. 360, foi direto mesmo. Direto mesmo, só 32 no front. Na subida prevista para Brasília, Arbor, Elefa. Porém, nós temos um plano aqui previsto para as 18h41, que neste caso já estaria vencido. Teria como informar se foi feito um ADLA e se não foi feito em tempo hábil, se foi feito um novo plano? Confirma. Você pode pedir que eu vou verificar negativa em nave. Seria o nível 340, a subida seria Arbor, Elefa. Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa. Azul 4206 completa a aproximação, torre 1, 9, 8, 9, 5. 295, boa tarde. Boa. Uno 395, autorizado final LR. Autorizado para 3155, chame Recife 1353. 3355 está 3155. Salvador, Mike Braviac. Possível. Cara, nós estamos falando Charlie, que é Matarazzo. Se possível, se preciso, poderamos informar os níveis que cruzaram. Sente grata, reposto cruzando o nível 050, Mike Bravian. Yang, passando o 050, reportará passando o 050. Sente. Direção de luz, frequência livre. 25, só uma que é o número 2 para a cota, aguarde. Aguarde, podia adiantar a saída? Agora é nessa, gol 1925. Agora é nessa, obrigado. Pressionamento na posição, posterior do pushback é 5729, posição 2. 5729, autorizado acionando na posição, reporte pronto para push. Correção, aguarde para o push. Aguardando seu push, autorizado acionamento a 5729. Autorizado a chegada bom, se desce 4 mil pés, que é legal no 0 no 4. 5729, após passagem do Boeing 737 da Gol, o segundo gol da Boeing 737, autorizado inicial push. Passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado inicial push. Após a passagem da TAP na Gol, autorizado inicial push no 2, 752. 352, 19, seria a nossa cota? Xané 6314, autorizado puxa aí acionar, reposte pronto para ataque. Poder ataque, 6314. Solo, 5219, autorizado Salvador para a vitória da conquista. Rota direta, nível 200, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída árvore, após direto, vitória da conquista, transponder 5511, no controle frequência 120, decimal 8. Estacionamento na 14-2231. Passarela 2231, autorizado por excepcionar, reporte pronto para ataque. Trip 5219, cotejamento correto, reporte pronto para puxa cena. Matango Fox, de Matango Controle. O Matango está agora a 60 milhas nordeste de Salvador, mantém-se em condições dos 2055 e chame Aracaju 120 decimal 3. Uno 399, após o pouso do Embraer da Azul, estou autorizado a NEM manter. Agora, 325. Ok, 325. 4206. Pouso 46, livre à direita, chamo solo 121, chama 9. Na direita, e chama 219, 4, 1 399, autoriza a linha decolar, pista no 0, vento 0, 80 graus, 1 39, ajuste no 0, no 4. Espera da 1-0. No tempo de espera, Gol no 077. Do 206, Livorna Fox, segue via Alfa, se escuta. Do 4206, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 4206. Transcende passo 200 pro 150. 3190, boa tarde, acione a identificação, autorizada a chegada à Mari, desce 050. Controle de Salvador, boa tarde, OTAN 3190. OTAN 3190, boa tarde, acione a identificação, autorizada a chegada à Mari, desce 050. Autorizada a chegada à Mari, desce 050, é o tráfego ônibus. Número 5 na aproximação. Obrigado. Via parte 1, Índia, no ponto de espera, chame todos, frequência 118, decimal 95, altímetro 104. Médio, vai ser mil, direto, no ponto de espera, 295, obrigado. 395, completo de aproximação, torre 1895. 295, pesado. Continua 6210, autorizada final ILS, está livre a redução. Positivo, 6210, vai iniciar a redução em instantes e está livre ali. Vamos lá no novo instrumento de zona, né? Vou checar aqui, foi feito aqui na nossa sala essa, para informar? O DOF deve ser enviado, né? Se você puder só averiguar por gentileza, beleza. Mati, vamos checar, sim, só um instante. Passarela 2231, prescrita em uma moto, 4 horas mais 40, alternando Brasília para o táxi. 4:40, Brasília, por B disso? 61, 717. Inicialmente mantenha a presente posição, aguarde para o táxi. Eu tenho 3 tráfegos para o ponto de espera, só em estágio de estrela. Teremos um Embraer da Azul, vai estacionar logo à sua esquerda no portão número 8, ok? Sim, comandante. Azul com a 206 na escuta? Prossiga. Tem condições de incrementar a velocidade para o táxi? Irmão. Ok, conforme o táxi em frente da presente segunda esquerda, Juliette passará à frente do Airbus da Avianca, posicionado na saída do pátio 3. Táxi autorizado até o portão de número 8, na medida possível, utilizando o táxi. Ciente, então, ingressa via Juliette, passa à frente do Avianca e vai para o portão 8, utilizando 4206. Para o táxi, Airbus, Guarulhos, o POB autonomia, autonomia, por gentileza, não copia? 13:15, uma centena, direita, táxi autorizado, via Índia, ponto de espera pronto, tô 1895, 1014, boa viagem. O Ocean 6314, após a passagem do Embraer Azul à sua frente, está prestes a ultrapassar a sua asa direita, siga conforme instruído anteriormente, 1895, 1014, boa viagem. Após a passagem do Azul, vai seguir o Avianca, obrigado. Nada. O passarinho 2231, após estacionamento, Embraer da Azul, no portão de número 9, táxi autorizado, quais são? No portão de número 8, táxi autorizado até através do portão 5. Reporte para prosseguir. Após passarinho de colégio, vai iniciar o táxi. Sim. Após o pouso, mantém o Gol 9077. 1925, Brasília. Ele é mantido, Brasília. 1925, Brasília, via o Pesulo 17, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída árvore, transição, correção árvore após elefa, responde 5505, controle frequência 120, decimal 8. Afirmativo, 360 autorizado, Pesulu 197, Arbor, leva a primeira direita, decolando a 190. 505, 208.5925. 1925, atendimento correto, reporte pronto para puxa, Sana. Tá. Grato, Botana 6321. Botana 6321, prossiga. Se já obtendo a nossa autorização ou se pode ser que seja necessário. Estamos coordenando aqui ainda. Assim que tivermos uma informação, entramos em contato com o seu. Oxana 6321. aqui, não tem nenhuma assim, previsão de vai ter que esperar uns 40 minutos ou não? Nós estamos em contato com a nossa saliência aqui no telefone, na linha, só um instante para a gente ver, estamos averiguando aqui. Bona 395, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chamando da Juliette, Bona 395. Strip 5241, autorização. Strip 5241, confirme ciente da informação X-ray. Para o solo? Valeu, para seguir, tá? 2231, autorizado, correção, aguarde. Solo Salvador, 35219, com 65 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Copiado 5219, táxi autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. Seguirá o ATR da Passaredo na sequência, ok? Gente, até a saída do pátio 3 está autorizado, segue a aeronave da Passaredo. 5219. O gol no 395 na escuta? Prossiga. Agilize na medida do possível o táxi até o portão de número 2, ingressando na próxima esquerda, Juliette. Ok, agilizando na medida do possível, ingressando a Juliette para o 02, ponto 395. Passaredo, vai manter a posição. Sim, ativo, só mais um instante para prosseguir o táxi, Passaredo. Estou com dois tráfegos ainda no ponto de espera. Vai ser autorizado após a entrada do gol via Juliette para o portão 2, ok? 360, nada 1, 077. Saiu 2231, observe o 37 com ingressão no pátio, na sequência até a cauda do Avianca na Índia. ...729, após o pouso do Airbus Oceanet, autorizado a linha e manter. Para a passagem autorizada, linha manter o 0-7-7-2-9. O Trip 5219 seguirá o ATR da Passaredo, agora com o alinhamento do Webjet, o número 3 no ponto de espera, ok? Sim, Salvador de Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, prossiga a aproximação, pode fechar travado. Ah, o Yankee tem intenção de pouso no 97, se for possível. Onde intercepta a rota, conforme o plano de voo. O Salvador, Trip 5241, autorização, sente time break. Chutinho, número 2 para COP, na sequência, só um instante, por gentileza, 5241. 6321 para COP. Lembra, 6321, pronto para COP. Assim, prossiga. Xana 6321, autorizado Salvador para Brasília, via UPZULU 17, nível 340, decola pistão 10, primeira curva direita, saída árvore, elefa, transponder 5530, controle frequência 120, decimal 8. Autorizado 340, decola 10, curva direita, 5530, transponder 108, é o controle, saída árvore, elefa, o 6321. Xana 6321, confirmando transponder 5530. Confirmo, 5530. Xana 6321, cotejamento correto, reporte pronto para a puxação. Chamar a graça. Fala gol 925-204 para posicionamento. Gol 925, aguarde para a puxação. Aguardando aí. Contato solo, Xana 6210, livrando a sua escuta. O Xana 6210, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes Juliette, 6210. Gol 925, após ATR-72 da Trip, livrar, autorizado, puxa o sinal. Nossa ATR está livre, pode andar, chamado aí. 5729, decolado 57, no controle 120, sinal 8. 208, é bom. 5729, boa. 5729, contato radar, igual 360, saída da El. Voz 2000, Sirito motoriza Lida? Autorizado da El, da presente. Obrigado. Autorizado decolagem, pista no 0, vento 080 graus, 139. Fica decolagem, 63 no 4. Mantenha o número 2 ponto de espera. Nacional, dono 7, baixado travado, Mike Bravianchi. 1-0, primeiro convoi direito, saída AVO, após descer direto, vitória da conquista. Transponder 5435, controle de frequência 120, decimal 8. Direita 060, desce 2-1-10, reporte estabilizado. 060, do LOC, desce a 2000, repórter estabilizado, só 3190. 5241. 5241, confirmando o nível 200, transponder 5435. 5435, confirmado. 5241, cotejamento correto, repórter pronto para puxa acionar. Acionar 6210, antes da Juliette. Canal 6210, aguarde para ingresso no pátio 1, no gate 04. Aguardando para ingresso no pátio 04, 6210. Alô, Brasil, boa noite. Não, direto do information X-ray, INH 1014, 1010, requesting to visual. I posso ficar 022, number 24, copy, stand by. Boa tarde, o Xané 6314, passa 1800 na Momo. Xané 6314, boa tarde, contato radar, voo 340, sai da Momo. 340 na Momo, 6314. Confere. Reporte livrando a pista, Bravianchi. Forçaria do 2231, não tem decolagem autorizada, da 10, 90 graus, 1 dúzia nós. No zero, autorizado ingresso Kickfight 1 no gate 04 via Juliette. Obrigado. 5729. 729, prossiga. Ah, controle. Quando possível, vou ali, né? Gente, aguarde a coordenação. Obrigado. Som no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge. Transponder 5504, controle de frequência 120, decimal 8. Mantendo. 1755, atendimento correto, reporte pronto para puxa e acionar. 3325, gol 1077, boa. 6720, autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus, 129. Mike Bravianchi, torre ciente, acuse. Três, dois, dois, três, um, decolador 01, chama o controle 1208. 208, obrigado, boa tarde. 6720, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 129. Dele de pouso, pista 10, 7720. Espera. 3090, complete aproximação, torre 1895. 118.95, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, passarei do 2231 descolado na esquerda, saída Momo. Passarei do 2231 contato radar, voo 200, saída Momo. Passarei.